me fazendo tão bem pra ela. Será que eu já sou? O não divido com ninguém, só dela. Tô apaixonado, mas com medo de dizer te amo. Frio na barriga quando o beijo tá rolando. Aquela saudade marota no meio da madrugada. Será que eu já sou o motivo da sua fuga da balada? Só sei que tô amando e já tá dando medo. Já me apaixonei desde o primeiro beijo. Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos pra ela me amar do mesmo jeito. Só sei que tô amando e já tá dando medo. Já me apaixonei desde o primeiro beijo. Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos pra ela me amar do mesmo jeito. Em nome de Banca do Zezinho, divulga aí meu filho que é pra estourar no Brasil inteiro. Danilo doido! Será que eu já sou? Tu já tá me fazendo tão bem pra ela. Será que eu já sou? Eu não divido com ninguém, só dela. Eu tô apaixonado, mas com medo de dizer te amo. Frio na barriga quando o beijo vai rolando. Aquela saudade marota no meio da madrugada. Será que eu já sou o motivo da sua fuga da balada? Só sei que tô amando e já tá dando medo. Já me apaixonei desde o primeiro beijo. Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos pra ela me amar do mesmo jeito. Só sei que tô amando e já tá dando medo. Já me apaixonei desde o primeiro